pé de imbu é a coisa mais linda que tem aqui no sertão. Que todo mundo sabe, cativar ela aí e zelar, ela dá uma planta bonita e zelosa para todo mundo chegar e encontrar e ver a boniteza. Então os que ele aí faz a embuzada, aí faz um doce. Qualquer canto que você for, você topa embu para chupar. E não foi homem que plantou ele, não. Ele já nasceu ali para ficar pela obra na natureza. Ela é positiva. Agora, para quem calcula e entender, não pode cortar um pé de imbu. Zero do pé de imbu, porque um pé de imbu é um amor plantado pela obra da natureza do nosso Pai verdadeiro. O imbu faz tudo aqui no sertão. Cai a chuva na caatinga, tá no pé do umbuzeiro. Junta água o ano inteiro pra poder sobreviver. Folhas verdes, pé frondoso, fruta doce amarelado, espalhando no terreiro, tapete adocicado. Cai a chuva na caatinga, tá no pé do umbuzeiro. Junta água o ano inteiro pra poder sobreviver. Folhas verdes, pé frondoso, fruta doce amarelado, espalhando no terreiro, tapete adocicado. É o nosso professor, é quem traz ensinamento de sobreviver aos tempos, seca sim, água não. É o rei lá da caatinga, um cruzeiro no sertão. É o rei lá da caatinga, é um cruzeiro no sertão. É símbolo da caatinga, testemunha da luta de um povo. Sendo seco e sem folha, não tá morto. Nas águas das florado verde está. Alimenta os bichos, a terra, a gente. Sendo nobre a sua realeza, mesmo seco tem sua fortaleza. Nas batatas embaixo do seu pé, tudo isso provando quanto é poderosa e suprema natureza. Quando a seca toma conta, nem sequer folha se vê. Um buzeiro adormecido se engraveta, mata dentro, mostrando seu talento de beijo seco viver. Junta água na batata, se esconde terra abaixo. Vai dormir durante a seca, junta água no seu pé. Basta uma gota de chuva, ele da terra se muda, ensinando como é. É o nosso professor, é quem traz ensinamento de sobreviver aos tempos, seca sim, água não. É o rei lá da caatinga, um bluseiro no sertão. É o rei lá da caatinga, um bluseiro no sertão.